Estação autorização do bonde. Gente, estabilizou, mas tem igual no 0, 1120. 1120, contato final, e eu vou ter que ser rei, 1-8-2-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Tango, Oscar, Oscar Bravo, confia. Fundo 659, informo que a pedra de decolagem irá manter a proa até 4.000 pés. Autorizado decolar, pistão na 0, vento 180 graus, 059. Pode decolagem, mantém a proa até 4.000 pés, zona 659. 1120, QNH 1097, continua a aproximação, aguardando pista livre. Bem, chamada pista livre, meia milha de oceano visual. Essa papel é forma, controle. Prossiga, dando a parte só. Que atitude que vai na terceira? Fique esperto, dando a parte só. 2.500, confirma. Afirma, 2.500, dando a parte só. Beleza, 2.500, direto feira, reporte, levar a CPR, 20 meses. 500, direto feira, reporte, liberado, dando a parte só. Número 120, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 059. Sente, autorizado pouso, 10, 1920. Número 659, mantenha a proa até 4.010, decolados 21, chame agora o controle, 120, decimal 80. 208, por amanhã, obrigado. Salvador, Gol 253, Centro do Sérgio Nacional, Passo para a Sousa. Número 256, mantenha a ponte estada. Para ali, de voo 360, após 4.000, desvio da ação 1. 360, após 4.000, desvio da ação 1, plano médico. Ali é mantendo no zero, igual 2-3. Luna 2-0, no solo 2-3, libera direito, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, gol 1-1-2-0. Autorizado decolar pistão 0, 0, 984, autorizado em Aero, mantém posição zero. Chama o centro Recife, na frequência 128.35, alterna 123.8. 285 e 23, obrigado. Agora 256, decolado 25, chame agora o controle, 120, décima 80. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, 1256. 1256, contato com a zona decolagem, sua vez foi da PUCA, falando 370. PUCA 370, 1256. Passa nível 60, chama o centro 12835, contorno 123, décima 8. 2835, 238, azul, passeio 65, contorno. Vitor Papá, Bravo, Golfo Tango, descendo na TEM 2000, QNH 1017, clear, ILS CA, NA 10, ponto establish localizer. Ah, depois Victor Papá, Bravo Grupo Tango. Quanto é o Alfa Fábio, Porto Cidade de Chama Craia? Chegaram lá de Sábio, Sérgio, e a Sul, Sábio, Escanoa e Bandeira. Estou embaixo. Confere 5902, vetora só andar para um sequenciamento, curva esquerda, vou na proa 020, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso do localizador. Afirmativo. Então, 3397, desça para 2 mil pés, inicia redução para 220 mais, Canadá 1097. 220 mais, 97, 3397. Conduzir a 768 speed de 220 mais. Tango, please to land runway 10, wind 180 degrees, 07 knots, 21017. 21017, clear to land runway 10, Vitor Papa Bravo Golfo Tango. Vocês mantêm na proa, aguarde o último minuto para interceptar. Força aérea 5902, Mosca 020, querido Mosca 4. Segura Sela 6, Leda Vector 6, Sunny Light, Heavy 240. E quando eu vi a 6, drive de meio, por favor. Obrigado. Cadu, curva direita na proa 080. Tá, Charlie, confirma o setor que aproxima de Salvador. Destino a Salvador, confirma. Gente, eu posso ingressar na CPR 20 milhas. 5902, completa a curva direita para o localizador na proa 140. 05902, completa a curva para o curso localizador. 05902, não se mantém a 2 mil pés, que não é da 1097. 05902, se você para 2 mil pés, está no 817, no curso do localizador. Honda 076, descendo na TEM 4000 feet, Clemente 1017. Honda 076, descendo na TEM 4000 feet, Clemente 1017. São Hotel Serra Charlie, que é na Gama 017, mantém 500 pés. Acione o código 01 no... Confirmação no código 0225. Firmo, 0225, matéria 500 pés. Zero 076, turn left, heading 210, e a lane que zerou com a live course. Ok, é. Deixa eu ver aqui, mas eu vou fazer o teste. 337, meia aliás. Tantra-3397, complete final, LF, torre 18, decimal 95. 295, Tantra-3397. 1256, passa em nível de voo 190, chame o centro Recife, frequência 128, pressão, frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2005, alterno 2585, obrigado, uma boa tarde. Boa. 1884, passa em nível de voo. 170, chame centro Recife, 126.85, até 125.45. Tango on the ground, you have 3-4, turn your right to ground, you're going to run the small liner. And right next will be the Echo and ground 129 and reach up on the road, go sir. On the over here. 5902, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 059. Tá, 5902, é o chato da aula, meio de fogo. Checado, vento 160 graus, 059. Drone 1, anéis que tomar 95. Tieta, ele de Borrote, vamos ver, Condor 076, Greenwich 1017, continue approach, stand by and be cleared. Continue, Condor 076. Um 9071 no visual com o tráfego da Força Aérea na curta final no zero. A visual, já fechou. Após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Vai alinhar e manter a moto passar de trás, Bravo, um atraso de procedimento reportado, está livre o lançamento. Falta na descida, Oscar Bravo. Aero 5902, meu solo aos 40, libera direita via taxiway Echo. Mantenha a minha escuta, reporte novamente na taxiway Delta. Azul 9071, vento 140 graus, 08 nós, autorizado decolar, piscando a zero. Copiou? Oscar Bravo, livre descida, pode passar no 035. Passa no 35, Oscar Bravo. Na torre 08, decimal 95, falo que em nenhum momento foi recebida informação do transponder. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, 080, azul 1071. Confirme, hotel Sena Charlie. Eu vou identificar pra ver se ela recebe ele aí, tá ok? Ok. Olha só. Negativo. Ok, identifiquei aí, vamos ver se chega aí o final pra cá. Ok, reporte na vertical da Rimar, o hotel Sena Charlie. Cadê a Rimar, qual é o hotel Sena Charlie? 3366, autorizado em aero, manter, pistão a zero. 3366, mantenha a zero. Pistão de animado, até certo, Jardim. 0235, pistão normal, suba para o 1.180, via saída coral na grava. 3335, no transponder. Tirade. Jardim. Sede coral no Bravo, 0235, transporte. Zona 071, agora em contato com o radar, confirmo 3 no pés, vou direto coral. Direto coral, 9071. One six on the ground is at 44, turn right, ground 121.9. Turn right, 119, com 0762. Hotel Serra Charlie, só para informação, já recebi o contato do senhor, o contato radar do senhor. Ok, senhora, muito grato, obrigado. Vai fazer a parada na cabeceira 17, tá? Meta pronta. Certo. Correção, tempo de 3, 66, autorizado de decolar, pistão 90, altura 50 graus, 089. Temos decolagem da Continuar 6227, autorizado a linha de manter, pistão 0. Mantenha 1-0, 6227. Qual que é a sede? Qual que é a só confirmando o PAT-4? Acima sim, senhor. Qual que é a Charlie? Salão 4000, libera via Oscar ao Parque Alho de Corte. A 3366 decolado aos 4.6, chame agora o controle 120, decimal 80. 20, obrigado. Controle Salvador 3366, boa tarde. A 3366, contato a radar na decolagem, sobre a via saída da MOMO 0120, 370. MOMO 370, 3366. Sinal 627, autorizado de colapso, está no 0, vento 1, 40 graus, 089. 0, Sinal 627, autorizado, alinhar e manter, está no 0. Mantendo 0, 627. Com Serra Uísque e Delta Lima. No controle, 120, decimal 80. Chiné 627, contato a radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa lenta. Autorizado decolar pistão 1-0-1-1-0 graus, 0-9-9. Decolar 0-0-9-9. Boa tarde, 3567, ponto 0-9-0, pronto. 3567, após a rolagem do aeroporto Bianca, autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter 0, 3567. Romeu Mike, Eco Rio Livre, acionamento, chame para o táxi. Mike Eco Zulu, autoriza habitat, reporte na taxi Oscar. Oxalá 6327, decorado 51, controle 120, decimal 80. 308, boa tarde, lembrei do pé. Olá, boa tarde, Xana 6327, decolou. Xana 327, contatar a norma do colagem, subotar o nível de voo 240, após 2006, direto coral. Após 2000, voo coral, 6327. Nave no 8, adiciona a identificação do seu guia Bomé de Uno para o nível de voo 050. Resumo autorizado ingresso, pista na 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado decolar pistão no 0090 graus, 1-1 mais. Mesmo decolagem no 0, tá 3567. Mike, eu consigo manter a posição. Antônio 2930, batalha de todos os casos. Azul 2930, autorizado linha e manter pistão no 0. O Mike Eco Zulu autorizado com a pista 17, vento 090 graus, 10 mais. 1-2-5-2-5-4-5-1-2-5-2-5-4-5-3-3-6, bom trabalho. Decolando 54, chama controle 120, decimal 80. 2080, tá 3567. Boa tarde. Sobre Salvador, muito boa tarde, tá 3567. 3567, contato redondo de colagem, subiu via 3A, Boruno, transição elétrica, para nível 360. Arbor 1 Elefa, o TAM 3567. Pode tomar prova de Elefa ou 3567? 3567 autorizado, Elefa. Direto, Elefa. Nossa, do Mike, está vivo ao fundo de Montreal, quem vai iniciar o experiente? Elefa, do Mike, o cliente reporta para o cruzamento. Controle Salvador, boa tarde, Papa Rodel Mike, Eco Zulu. Pessoal, ajuste Salvador no 018, autorizado direto Manati. Direto Manati, autorizado, meu pé, Mike, Eco Zulu. O Xenon é 327, precisa. fica 180 final. Aguarde. Lermeia 227, chamo Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Centro Recife, 2835, 1238, 62, 27. Rádio 2930, decolar 257, chamo controle 120, decimal 80. 208, até uma próxima, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 2930. Azul 2930, contato radar na decolagem. Temos para o nível 160. Saída MOMO, cancelado o instrução. Subindo com 160, tem referência ou presa proa de MOMO? Mais 2930, justamente mantém o perfil da saída, após o nível de voo 050, autorizado VATAP. Ok, mantém o perfil após o 50, VATAP, o 2930, grátis. Lermeia 327, nível 180 é indisponível devido a ele operar convencional. E já tem uma aeronave à sua frente no nível 180. É, solicita nível 160 ou permanece a função 240? Solicitam 200. 200. É, o Lermeia 327, nível 200. Já são 200. Lermeia 918, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado elétrico 3 e força estabilizada. O azul 9071, no fundo de radar encerrado, 54 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, chama o controle de Elche, frequência 120.1. Autorizado, vai direto para Barreiras. Vai, vai. Sargento Maeiro, Gato 2930. Meu Mike é o Cozinho, 2-0 no Rio de Salvador. Não tem tráfego em qualquer no primeiro setor, com frequência livre. Frequência livre para pouso. Frequência livre, grato, bom serviço. Do 698, chama Terra, frequência 198, sinal 95. 181895, azul 698. Foi Salvador, Patrão de Azul 698. 698, que é negando 097, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 049, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. Afirmativo, livre pouso 10, 698. 598, informo o Embraer da companhia na Taxi Gulf, não interfere. 698. Correção, o ATR na Taxi Gulf não interfere, o ATR da Passareto. Ok, 698. 4772, autorizado a linha Irmã Z, Pitano Zero. A linha Irmã Z, Pitano Zero. Do 6918, no solo ao 08, libere via Foxtrot, chama o solo, 12, 1, decimal 9. Então 4772 autorizado, decolar pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 3 mais. Ainda quando 0472. Azul 4465, autorizado a linha Irmã Z, pistão 1 no 0. A linha Irmã Z, pistão 0, azul 4465. Azul 4772, descolado, azul 1 no 0, chame agora o controle, 1 no 2 0, decimal 8 0. 8 0 8, para o seu passar 6 0. Contato radar veiculagem, turma, via saída PUCA, 0 nível 330. Ao 330 via PUCA para o 347. Torre, muito boa tarde, o 097 da Gol, ponto de espera da 10 pronto. Gol 1097, mantenha o ponto de espera. Mantendo 097. Azul 4465, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 0, 3 mais. Ali decola, pistão no 0, Tô alternando o mesmo número final 0. 2-2-2-2-0, boa tarde. Passaredo, Papá Romeu, Papá Delta Charlie, ponto de espera da 28. Prossiga. Estamos mantendo o ponto aqui de espera da cabeceira 28, efetuando a ramada de motores. Haveria possibilidade de coordenação de corrida sobre a pista, sentido 28 para a cabeceira 10 e após livrar e prosseguir o táxi para o parte 3? Aguarde, aguarde. Aguardo na posição, Papá Delta Charlie, Passaredo. Azul 4465, decolada zona 3, controle 120, decimal 80. 0-0-0-4-4-5. Reporta no Ceasa. Até onde eu vou passar no Ceasa? Decorado da passando 1500 pés árvores dentro da leste. Azul 4465, contato radar na vinculagem. Suba, para o nível 360, vou direto a leste. 360, da presente de leste, azul 465. Chegando no 3 no 4, eu estou de passe. Oh, está, tá bom, treinando, vou deitar. Luna 097, decolado Zona Meia, chame agora o controle 120, decimal 80. 2080, gol, 097, boa tarde. Passarelo, Papá Romeu, Papá Delta do Charlie, na escuta? Prossiga, tá na escuta, Delta Charlie. Só confirmando se vai fazer uma corrida abortiva após seguir parte 3? Afirmo. Autorizado o ingresso na pista 1, correção, cabeceira 28, reporte para início da corrida. Vai reportar para início da corrida, em forma alinhada na 28, Papá Romeu, Papá Del Cachado. 1097, informe a proa para o desvio. A posição elétrica inicialmente não será possível devido à aeronave que decolou à sua frente. Ok, vou reportar. Pode deixar a curva direita aqui, ele fala aqui. Perfeito. Papá Salvador, Papá Charles, Serra, Romeu, na leste, cabeceada. Até Papá Charles, Serra, Romeu, chama a torre. Frequência 198, direção 95. 192, na frente, cabeceada. Inicialmente a proa 200 aqui para o gol 097. Ali alinhado nas 28, vai iniciar a corrida sobre a pista, informa assim que abortar ele vamos. Ciente, vento 130 graus 029. Ciente, o Papa Romeu, Papa Delta Charlie. Foi Salvador, Papa Charlie, Serra Romeu. Papa Delta Charlie, Serra Romeu, prossiga. Serra Romeu decolou de Serra Índia com Índia, vai cumprir Salvador, senhora. Inicialmente é um sobrevoo na vertical do lado de Freitas, logo após o cumprir Salvador. Já tem a minha escuta sem interferir com a pista 1-0. Sempre na escuta da locatora de Charlie Serra Romeu, mas interfere na 1-0. E meu pé, eu deixo no 0-7, boa dor na autorização de Alex Freire, eu posso utilizar. E desceu para 2000, voo 1 é por ser estabilizado. Muito obrigado, Fred. Gracias, Roma. 14772, chama o centro Recife, frequência 1,26, decimal 85, alterna 1,25, decimal 45. 1,85, 2,545, para o 0,477, cuidado, Roma. Controle o gol no 097, poderia voar da presença na posição 4? O gol 097 da presença agora autorizado e elétrico. Elétrico, gol 097. Azul 4465, voa direto para o golpe. Obrigado, Papa Sereno, Papa Romeu, Papa Delta Charlie. Oi, Salvador, Papa Charlie, Serra Romeu. Charlie, Serra Romeu, prossiga. Serra Romeu solicita na presente posição, Serra 1PGL e informa no retorno. Charlie, Serra Romeu, PGL por conta em risco, reporte fora do céu. Segurado, Charles Serra Romeu, por conta de risco, reportará na volta. Tá, pode esperar pronto, e o 3155, boa tarde. 3155, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 0.